traquinagens, maldades, verdades, mentiras. Um som, às vezes assim se inspira. Oh, escrita ardida, doída. Ergamos e andemos com a cabeça erguida nessa lida. A caminhada é cumprida. E nós sobrevivemos com a experiência adquirida em cada esquina. A mente traquina, traquina. Aumenta-se a procura. Adrenalina. Cocaína, cafeína, nicotina que domina e predomina. A realidade está aí, nua e crua. Você vê na TV, em casa ou nas ruas. Cuidado com a família. Cuidado com a química que vicia. Cuidado com a família. A mente escrava padece. A gente doente se esquece que a fé não habita na prece. Então o tombo vem e eu vou pro além, muito além. Oh, alcoolismo, tabagismo, esquizofrenismo. Aqui na beira do abismo sempre tem um pra empurrar. E o tombo vem e eu vou pro além, muito além. Meus pés irão chegar. Oh, traquinagem! A realidade está aí, nua e crua. Você vê na TV, em casa ou nas ruas. Cuidado com a família. Cuidado, cuidado com a